17 com mais 51, boa marca do Rio Grande, devagar, devagar e sempre no tranco macanudo, a mais querida, mais ouvida, Rádio Palmeira M, a rádio que o Rio Grande sintoniza. Rádio Palmeira M, ZYK 265, 740 kHz de frequência. Agora muito mais informação. Tá bueno por demais, moçada do meu Rio Grande do Sul, gaúcho Rio Grande do Sul missioneiro, apresentando a Agropecuária João de Barro, 18 com mais 31, 6 da tarde, 31 minutos também, seguindo de gabarito, que é para moda da gente longe, devagar e sempre, né? Você encontra o melhor chegando na Agropecuária João de Barro, ração da Supra, nutrimento, né, pros animais, é, medicamentos, é na Agropecuária João de Barro. Vitor Banda Moda, tambão da estação, tá na Vitor, a loja que lança moda, dependência, 783-3742, 3126, vem pra qualidade. Chegue na exclusividade da Vito, bom, bonito e barato. Vem pra cá você também e aproveite, oferecendo sempre o que há de melhor, pelo melhor preço de toda a grande região. Vito bom, Vito barato, Vito bonito, estamos aguardando a sua visita nesse endereço macanudaço, né? Pra ti, amarequinha, intitulada de No fundo da grota, ou do fundo da grota canta Baitaca. É no meu mango não estava, esse guarda. cantadeira já quase nunca lhe ouvi. Seu pingo de arreio vem de cara de cevaria, quando uma saracura vai cantando empoleirada. Esse turismo do sul, e lá no piqueto relincha o ponto gordinho. A boca da noite me aparece um domingo, vem de jaca que decada pra esticar com a cachorrada. Lá no Santo do Capão, foi supiar de um bambu, numa trincheira o jacu, missão falha nas pitangas. Eu venho da costa da sanga, leva a vaca e o bezerro, no barulho do cinzeiro, eu encontro os bois de canga. Quando o rio se ladava, até sua cadeira já quase nunca lhe ouvia. Eu fico de arreio, relincha na estrelaria, uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o livro do sono, e lá no piqueto relincha um ponto sorriso. Na boca da noite me aparece um sorriso, vem que já perto de cara pra indicar com água pecada. Olá, amigo cliente. Você foi ao médico, ele solicitou o exame. Saiba que a equipe do Laboratório São Gabriel está em Palmeira das Missões há mais de 23 anos para te ajudar nessa questão. Sempre com ótimo atendimento e profissionais qualificados. Nosso laboratório fica na frente da Academia da Praça do Hospital, na Clínica Domínio. Aceitamos todos os tipos de cartões e convênios com ótimos descontos, cartão de crédito e PIX. Fazemos o exame toxicológico. Telefone 3742-2532. Para teste Covid, agende o seu horário. Telefone 999-27-9424. Informática. Assistência técnica especializada com ênfase em eletrônica. Comércio de equipamentos e acessórios. Realiza manutenção em desktop, notebooks, monitores, impressoras e no-breaks. Agora também realiza reparos em áudio, vídeo, de TVs, LCD, LED, plasma, monitors e mini-system. Presenciado, Filco e Centro Toshiba. Rua José Bonifácio, 646, Vila Pinto, próxima à Casa da Amizade. Onde você encontra a sua solução eficiente. Fone 3742-4001. Ei você, amigo do campo, quer colher mais resultados? A Crisol coopera com você. Aqui você conta com soluções para custeio e investimento que cooperam com o desenvolvimento da sua atividade e melhoram a sua propriedade. Para saber mais, acesse crisolsicooper.com.br ou visite-nos. A Crisol está pronta para cooperar com você. A hora de renovar sua casa chegou. Casa completa Schumann. A hora é agora. Geladeira Duflex por R$ 1.799 à vista. Ar Split quente e frio 9.000 BTUs por apenas R$ 1.599 à vista. Ainda não acabou. Guarda-roupa 6 portas com espelho só R$ 1.249 à vista. E cama box por apenas R$ 999 à vista. Deixe sua casa completa. Corre pra Schumann, na loja, no site ou no zap. Essa vida de músico não tem fundamento, mas a vida tem que ter. Nós vivemos como pobre, como remediado e como rico também. Essa vida de música é uma coisa medonha e até meio à toa. Mas o pior é que nós sofremos, queremos e sabemos que é o vive de boa. Essa vida de música, essa vida de música, essa vida de músico, mas que coisa boa, essa vida de músico. Essa vida de músico, essa vida de músico, essa... essa vida de músico, mas que coisa boa essa vida de músico. Nós paguemos uma ordem que é uma desordem desde os tempos nossos avós. Só nos cobra anuidade, nos deixa na saudade, não dá nada pra nós. E pra mim que componho mão vivo de sonho e banho mil e cem reais, vou abrir meu coração pra compreender mansão com meus direitos autorais. Essa vida de músico, essa vida de músico, essa vida de músico, mas que coisa boa essa vida de músico. Essa vida de músico, essa vida de músico, essa vida de músico, mas que coisa boa essa vida de músico. Solteiras vou pedir que me ouçam com carinho e muito amor. Casem sempre com músico que vocês terão um futuro promissor. Ele é muito sincero, carinhoso, compreensivo, muito fiel e tão querido. Nunca vai te dar desgosto e comparado com os outros é um exemplo de marido. Essa vida de músico, essa vida de músico, essa vida de músico, mas que coisa boa essa vida de músico. Essa vida de músico, essa vida de músico, essa vida de músico, mas que coisa boa essa vida de músico. Todo músico é um pouco meio, meio bom, meio esperto, meio muito e meio pouco. Meio fraco, meio forte, meio vivo, meio ingênuo, meio gênio e meio louco. Anda meio sem dinheiro e às vezes meio borracha, não é ruim e não é bom. Só se encontra de verdade pra encantar a humanidade na magia do seu som. Essa vida de músico, essa vida de músico, essa vida de músico, mas que coisa boa essa vida de músico. Essa vida de músico, essa vida de músico, essa vida de músico, mas que coisa boa essa vida de músico. Um abraço a todos os músicos. Preste muito de Deus agora. Oito com 47, 6 da tarde, 47 minutos também, crise, soluções financeiras, atenção, atenção, Palmeira, atenção, região. Antes de ter o saque aniversário do FGTS com a gente, aqui com a Cris Soluções Financeiras, dinheiro rápido, prático, em sua conta corrente com caixas justas e atrativas, através do 98466 células de memória. 0950. Essas células de memória, elas ficam dormentes ali, quietinhas. Cris Soluções Financeiras, no encarecendo da querência, as ofertas do coração. Especial Supermercado Tradição, Nescau 400 gramas, 5,69. Arroz Bela Dica, 5 quilos, 17,99. Margarina Primê, 2,89. Café Três Corações, 4,99. Popa Nestlé, 3,99. Farinha Marinei, 5 quilos, 14,49. Sabão em pó Omo, 1,6 kg, 14,99. Quinta especial Supermercado Tradição. Pão de queijo quilo 16,99. Pizza quilo 19,98. Creme de leite leite bom 2,19. Paleta suína quilo 11,39. Pernil suíno quilo 12,29. Coxa langiru 800 gramas 6,69. Coxão de fora quilo 28,99. Quinta especial Supermercado Tradição. Ofertas válidas para esta quinta, dia 17 de junho. Supermercado Tradição. 7 de setembro, abaixo dos bombeiros. Atenção, o composto Magará, conhecido como garrafada tradicional das raízes do cerrado brasileiro, cura úlcera, gastrite, má digestão, azia, elimina miomas uterino e cistite. Você que quer tratar das inflamações gástricas, uterina, prostática e urinária, use o composto Magará. Ação eficaz. Quem usa, aprova e recomenda nas farmácias e drogarias. O composto Magará inovou. Agora, você encontra também em cápsula. A hora de renovar sua casa chegou. Casa completa Schumann. A hora é agora. Geladeira duplex por R$ 1.799 à vista. Ar split quente frio 9.000 BTUs por apenas R$ 1.599 à vista. Ainda não acabou. Guarda-roupa 6 portas com espelho só R$ 1.249 à vista. E cama box por apenas R$ 999 à vista. Deixe sua casa completa. Corre pra Schumann, na loja, no site ou no zap. Vamos lá, minha gente. Esfriando. Barbaridade aqui na nossa Palmeiras das Missões. Eu não sei como é que se no tempo muda, né? Uma hora pode se comportar a situação do tempo. Por aí. Princípio de chuva só para sábado, se confirma ou não? Amanhã 17 vai a 16 a temperatura. Não chove sexta-feira, então amanhã? Não. É, durante o dia. É, a chuva deve chegar no sábado, então.